Não se desespere, tua alma. Você chegou até aqui. Eu não te deixarei desistir. Porque em meio à crise, Deus te sustenta. Nos sustenta e nos faz prosperar. Calma, não tenha medo. Confie em mim que eu sou a tua fortaleza. Existe um lugar perfeito dentro do meu coração, aonde você pode se esconder, guardado em mim. Te sustento e te faço prosperar. Indesistível, indesistível.